Para 3175, precisar da colapso de 90, 090 graus, 111 nós. Teve decolagem, 3175. Nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, tá 38 na Mari. 1396, 2001 pés autorizado, também está autorizado, ele é SX-Ray da pista 10, ajustado 10007, reposto localizador. Comi 700 para 2000, reposicionando o localizador, ponto 396. Leite 56, hold short, runway 10, ready. Com 1856, cleared, line up and maintain, runway 10. Line up and maintain, 1856. Boa noite, torre, objeto 6720, ponte espera pronta, 1-0. 6720, boa noite a todos, quais são? Mantenha a ponte de espera do 1-0. Guardando, senhor. 4:45, alternando posições. 3175, é com a das 4-6, chama o controle 119, da 35. 319-35, 3175. Alfa Bravo, Alfa chama na torre de 8-0. Controle Salvador, boa noite, 3175 da TAM, vai cruzar 2000, decolou, tá na sua esquerda. 3175, boa noite, contato radar, saída agora e sou nível 360. 360, TAM, 3175. 567, agora com o centro Recife, 1288, alterna 1264. 288, 1264, TAM, Recife, 3567. Salvador, 8002. Take off, runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear for take off, 1856. Guarda. Objeto 6720, autorizado ali a manter pista 10. Ali manteu 10, 6720. Pode voar, Eval, 3175 da TAM. Autorizado o Golem. 3175. O 1856, airborne at 49, contact control 109, that's 135. 119035, 1856. 00, agora com o centro Recife, 1288-264. Repito, 300, 1288-264, 6321. Salvador control, 1856, book and departure. 1856, clear the contact, climb to level 390, on book departure. 390, 1856. Ciente, aguarde quando decolagem, 5670. Vagar 856, climb and maintain level 330. 320, 1856. 30. 330. Seu ponto de espera. Ah, 10. Objeto 6720, autorizado, decolar, pista 10, vento 090 graus, 109. Iniciando, objeto 6720. Tira um, prossiga. 8002, está autorizado Galeão, nível voo 360, via up Zulu no 4, decola da pistão no 0, com curva direita após decolagem na saída da El, Transição Blaise, transponder 5451, e a frequência do controle 119.35. Gente, decolando da 10, autorizado Galeão, nível 360, via up Zulu 14, saída da El, Transição Blaise. Transponder 5451, controle 109.35 até 8002. Correto, chame pronto, pushback no gate 11, o ajuste é no 007, então é 8002. Gente, fala quando pronto o pushback no 11, 8002. Minha 720, decolada hoje. Correção, decolada 51, chame controle 19.35. 1935, abjet 67. Controle, abjet 67, 3, 720, boa noite. Abjet 6720, código transponder 5433, mantenha a saída da EL, aguarde identificação radar. 5433 da EL, Webjet 6734. Pode voar direto a posição Blaise, se possível? Iniciando, Blaise. Então, 3175, sobe restrito ao 320. Chame centro Recife, 1288, alterno 264, 3175. Ok, restrito 320-288-3175. Localizador com pista de segundo, 396. 396, complete final, torre 1186. 18,6 com a torre, obrigado. ...1894 da TAM, desce via, ajuste no 007, reporte estabilizado na final da pista no 0. Via 1007, chama na final da 10, da 3894. Uno 396, tráfico avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, 109, cheque tempo pouso. Aí desceu, reportará aí embaixo, travado, Uno 396. 3545 da cola 253, chefe de controle 119.35. Obrigado, central 35. 5. Triple 5415, saída coral, vigilância radar. Obrigado, já. Go 1856, contact Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, 125.45, good night. Go 1396. Go 1396, cursinho, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 109. Autorizado pouso, go 1396, pista 10. 26720, chama centro Recife, frequência 128, decimal 8, operno 264. Afirmativo, 1282-264-6720 e uma boa noite, senhor. Obrigado. Boa noite. Então, no 396, no solo 57, livrando a direita, 121-9. Na direita, 219, igual no 396. Salvador, gol no 396, livrando a 6-7. 396, boa noite para o seu ataque via Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa vai aguardar antes da Juliette, gol no 396. Táxi, o gol 1764, o POB é de 1037, autonomia 3 horas e 50, alterna com 20. Gol 1764, táxi via Índia, foi bravo, ponto de espera 10862 a torre, ajuste no 007, então bom voo, boa noite. Combi 7, Índia Alfa, e aí no ponto de espera torre, 1860, obrigado, uma boa noite. Torre 1-8, decimal meia dúzia. No bang da companhia que vai taxiar via Juliette, está autorizado a ingressar com esse, ele vai taxiar via Índia, ok? Seu táxi vai ser via Juliette para o gate 04. Ok, está visual contrato da companhia, na Índia, no 396, graças a Juliette, gate 04. 396. Salvador, boa noite. Tá 3894, externo, baixo travado. Tá 3894, boa noite. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 080 graus no zero nosso. Vira o pouso no zero, tá 3894. Positivo. de Salvador, muito boa noite, o Golno 764, ponto de espera da 10, pronto. Golno 764, boa noite, autorizado. Alinha e manter pista no zero. Alinha e manter 10, 764. Itan 3897, muito boa noite. Boa noite, Itan 3897, confirma o nível para Guarulhos. O nível seria o 360, Itan 3897. Gente, 360, aguarde autorização da Eldiné, a prova da saída. E escuta a informação e uniforme, gentileza. Gente, vai ficar sentido ativo da Eldiné na saída prevista, Itan 3897. Salvador, boa noite, Itan 3894, livrou Foxtrot. Boa noite, Itan 3894, táxi livre via Alfa, Juliette para o Gate 09. Alfa, Juliette, Gate 9, Itan 3894. Salvador, o TAM 8002, pushback, acionamento no 11. Aguardando para iniciar o 8002. 8002, tem condições de fazer o pushback sem interferir com a entrada do 09? Era o airboy da companhia foi autorizado para o mesmo, tem condições? Só um pouquinho, perguntar para a manutenção. Positivo, TAM 8002, tem condições. Gente, então, TAM 8002, autorizado a iniciar seu pushback acionamento, deixando a entrada do gate 09 livre. Gente, deu o pushback acionamento, TAM 8002. Decolar, saída agora e transição ao fito, suba nível 360. Olha o fito 360, o gol na 764. 3897, pronto, cópia. Afirmativo, 3897, pronto. 3897, está autorizado Guarulhos. Negativo, número de voo 3620, está autorizado. Número de voo 320, via Upper Whisky 50. Decola pistão no zero com curva direita após decolagem na saída da EL. Transição de NER. Transponder 5462 e a frequência do controle 119.35. Autorizado, Guarulhos, nível 320, será Upper Whisky 50, decola da 10, curva na direita da Eldiné, nossa saída. O transponder 5462 e o controle 10935, é o TAM 3897. Correto, TAM 3897, o ajuste é no 007, chame pronto, pushback, acionamento no gate 02. Para push, acionamento 3897. Autorizado voar direto, Eval. Voando, Eval, gol na 764, muito obrigado. Eval. No 764, estamos agora Centro Recife, 1288, alterne 1268.4. 1288.264 com Recife, voo no 764, tá, boa noite. Trip 54155 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame em coral, controle Ilhéus, 1208.1. Approach control, turn 3560, passing 120 down to 110, information tango. 3560, clear via Amman arrival, descent flight level 050, Skok ident. Clear via Amman arrival, Skok ident, down to 050, turn 3560, informant, you lost contact with the ship set there. Cinco quatro no cinco, passando coral neste momento, serviço radar encerrado, mantenha nível 120, chame controle Ilhéus, 120, decimal 1, trip 5415. Obrigado, 301, trip 5415. Paulo, o TAN 8002 com 105 pessoas a bordo, alterna Guarulhos, 4 horas. dentro para uma centena. Bono 601, aciona identificação, autorizado via chegada Bonf, vê se mantém a nível 060. Via Bonf, 060 desce, de voo 601. Torre 118, decimal 6, obrigado, boa noite. Então, 3560, clear 2050, QNH 1007. 2000, 1007, 3560. Salvador, boa noite, o T8002, próximo ponto espera aí, pronto. TAM 8002, boa noite, autorizado alinhar e decolar a pista.